Rádio Fora do Eixo apresenta Ligue os Pontos. Todo circuito conectado ao vivo. Vale, salve, salve, circuito Fora do Eixo. Web Rádio tá ligada, tamo no ar com o programa Ligue os Pontos. Quinta edição, nessa noite. Como é que vocês estão? Tudo jóia? Comigo aqui, eu sou o Flávio Charchar, do coletivo Pegada, de Belo Horizonte. Comigo aqui a Anne, lá do Guerrilha. Fala, Anne. Boa noite a todos. Começando mais um quinto Ligue os Pontos, Rádio Fora do Eixo. Isso, massa demais, né, galera? Lembrando que aqui, ó, dá uma sempre uma olhada lá no site da rádio, foradoeixo.org.br/rádio. Vocês ficaram sempre ligados nos programas que estão rolando, todos produzidos pela nossa equipe de produção da comunicação nacional aí do Fora do Eixo. Muito massa. Lembrando hoje... que no programa de hoje a gente teve como produção a Paula Bainha, do Forceps, e a Cacau, lá do Macondo. E a nossa base de transmissão está lá no Massa Coletiva, juntamente com o Jovem. Jovem, eterna presença aí na Web Rádio, por trás dos bastidores e na frente também. Massa demais, galera. Hoje no programa temos uma pauta aí mais política, vamos dizer assim, né? E começamos aí que temos um papo bem legal, vamos bater um papo bem legal aí com o Leandro, diretamente lá do Buenos Aires Experimental, né? Sobre o que também é da banda Falsos Conejos, falando um pouquinho sobre a cena de lá e batendo um papo sobre esse contato que a gente está tendo do Fora do Eixo com a cena lá da Argentina, bem legal. E também temos logo em seguida, vamos bater um papo aí com o Marcos Frank sobre o PECULT. Marcos Frank, que é lá de Brasília, do escritório em Brasília, do Fora do Eixo. E também vamos bater um papo também com o Daniel Zen, também nessa mesma onda do PECULT, do Partido da Cultura, e ver como é que estão essas ações pro lado de lá e como é que estão os próximos passos aí. O que mais que a gente vai ter aí hoje, Anne? Ainda hoje a gente conversa com a Lenissa, lá do Cubo, sobre os congressos, né, os regionais, e proximamente depois o Congresso Nacional do Fora do Eixo. Pois é, com participação também do Fernando, né, Jatobá também. Verdade. Mas no final a gente também vai bater um papo com o Paulo César, de Ribeirão Preto, lá do Orumilá. Inclusive a gente já visitou lá, é um espaço muito bacana, cultura afro, né? Que ele vai estar falando com a gente sobre os pontos de culturas, né? A parte chamada Entre Pontos. Justamente, é um projeto bem legal que tem de articulação entre os pontos fora do eixo e os pontos de cultura. Muito massa, galera. E para finalizar aí também, temos um bate-papo aí com o Kick Brown, né, que é lá do Leptospirose. Figuraça. Oi? Figuraça. Total. Figuraça demais. Vai ser normalmente é um papo bem divertido. O Leptospirose que tá aí esse mês aí no Compacto Rec, lançando um novo trabalho aí. E vão falar um pouquinho com a gente sobre isso para fechar o programa de hoje. Massa demais. Então vamos começar aqui. A gente tem primeiro para iniciar essa noite, temos primeiro um papo aí com o Leandro. Acho que o Leandro já deve estar aí na linha, lá da cena, para falar um pouquinho da cena portenha para a gente. Leandro, chama nós aí, dá um oi para a galera. Olá, que tal? Sou Leandro, de Falsos Conejos e do coletivo Buenos Aires Experimental. Estou muito, muito contento por estar outra vez falando em Ligos Pontos, contando um pouco o que está passando acá e haciendo um pouco de conexão com a escena brasileira e com o Fora do Eixo. Bom, eu formo parte de uma banda que se chama Falsos Conejos, e también formo parte de un colectivo que se llama Buenos Aires Experimental, que es un grupo de artistas experimentales. Están muchos de los proyectos más importantes de ese género de acá de la ciudad de Buenos Aires y de ciudades cercanas. Y estamos trabajando juntos desde principios de año, bastante inspirados por todo lo que vimos de las acciones del For Adoration, la tournée que hicimos el año pasado, en la cual tocamos en el Festival Calango, en Campo Grande, en Uberlandia, en San Carlos y en Araraquara, en la cual también estuvimos en el estudio de la UFSCar, y ahí conocimos a Jodem y a Felipe del Massa. Y estamos llevando unas cuantas acciones. Una de ellas es ocupar espacios en radio. Tenemos una columna en la radio comunitaria más importante que hay en la ciudad, que se llama La Tribu, que es también un colectivo y son parceros nuestros. Estamos también con columnas de radio en una radio de la Universidad de La Plata. Hay otro espacio más en FM Boedo, que es uno de los barrios de la capital. También estamos terminando de preparar el site que vamos a lanzar próximamente. Y también estamos llevando a cabo conciertos. Hicimos ya uno en la ciudad de La Plata, hicimos otro en la ciudad de Campana, e hicimos tres en Capital, en la ciudad, los cuales funcionaron muy bien. En uno de ellos estuvo Jodem, pasando música también con la discoteca radiofónica, que fue como un símbolo bastante importante sobre el trabajo que queremos hacer sobre integración latinoamericana. Hicimos también una fecha, la última sexta-feira, en un centro cultural que queda dentro de la Universidad de Buenos Aires. Pero tuvimos un pequeño percance con los inspectores del gobierno de la ciudad, que está llevando ya hace unos 5 o 6 años una política muy activa de clausurar espacios donde hay música joven, intentar suspender los espectáculos que se hacen, que fue lo que nos pasó el viernes, que afortunadamente lo pudimos terminar, pero mucha gente quedó afuera. Y digamos que esto, junto con la crisis que hay mundial con respecto a la actividad fonográfica, a la industria y su caída debido a todo el intercambio libre de música, está complicando bastante las actividades, particularmente en la ciudad de Buenos Aires. Pero a pesar de esto, seguimos trabajando en búsqueda de espacios autónomos que queden fuera de la jurisdicción de los inspectores de la ciudad, del gobierno de la ciudad, como para poder seguir llevando a cabo nuestra actividad. Y el factor no solo nos afecta a nosotros, sino que está afectando a toda la escena, la política esta de Estado, que no solamente no está dando apoyo a la cultura joven, sino que está intentando coartarla, cerrarla, para ocultar toda la mafia que hubo siempre con los funcionarios del gobierno, que se ocupaban de las inspecciones y de la seguridad en los espacios, que a partir del año 2005 quedó muy expuesta debido a un accidente, una tragedia que hubo en un recital de rock en el cual murieron 200 personas, y la situación esta dejó muy, muy expuestos al vínculo que hay entre los políticos y las mafias de los inspectores, que en vez de controlar la seguridad solamente cobraban comisiones para que los lugares sigan abiertos. Entonces la forma que encontraron de tapar todo esto fue intentando cerrar todos los lugares e intentando que no haya música independiente y joven para que no quede expuesta toda esta situación. Leandro, massa demais, muito legal aí como é que estão esses direcionamentos aí, os eventos que estão rolando aí. A gente fica muito feliz assim, de ver essa movimentação, né? E até por questão de ter essa identificação, né? Até com o core de vocês têm com o core nosso aqui. Conta pra gente como que funciona os projetos experimentais, né? da parte do coletivo aí. La escena porteña, que es en gran parte la escena argentina, ya que es un país bastante unitario, no es federal, ya que está todo muy, muy concentrado en su capital, en todos los aspectos, no solamente los culturales. Tiene por un lado una parte muy fuerte de un rock mainstream que está muy vinculado al rock de los 70s, a la música que nosotros llamamos stone, o sea que está vinculada a la estética de los Rolling Stones, y el pop son como las dos grandes patas del mainstream. Y por otro lado también, en contraposición, hay una escena experimental bastante importante, conformada digamos, en gran parte el que es un poco el gurú de la música experimental acá, que se llama Alan Curtis, que es un músico que grabó discos con Damo Suzuki, con la gente de Sonic Youth y muchos otros artistas, que él es un poco el que concentra bastante de la escena. Él forma parte del colectivo Buenos Aires Experimental también, y hay también otros focos como Sintomática, que es un colectivo del cual participa Gómez, y él es como la cabeza ahí más importante. Está también la actividad que lleva a Jorge Crowe, que no es un músico en el sentido más estricto, sino que él trabaja mucho con el hardware hacking, da cursos y tiene formado también un colectivo que se llama Sudamérica Experimental, el cual estuvo llevando actividades hace unas semanas con artistas chilenos, con Panetone de San Pablo y unas cuantas personas de Argentina. Y es un poco la independencia que estamos buscando, no solo en el aspecto ético de trabajar con ciertas ideas, sino también llevarlo al plano estético. Que creo que en la experimentación, creemos todos que la experimentación es el camino de la independencia. No tiene mucho sentido trabajar de forma independiente con un contenido artístico que no lo sea, que no haya coherencia entre el discurso estético y el discurso ético, ¿no? Entonces, muito massa, legal demais esse papo aí. Acho que nós estamos vendo que realmente tem um rompimento, tem um papel mesmo das questões estéticas aí do processo de vocês. Tô vendo que a coisa está rolando, está acontecendo, e esperamos ouvir cada vez notícias melhores, né? Infelizmente, acho que agora já acabou um pouco o nosso horário aqui, Leandro, então eu vou pedir para você dar uma despedida aí da galera mesmo. Só lembrando, galera, que aí estão na sequência, já vamos mandar aí de uma vez, vai ter uma música aí do Falsos Conejos, Strobos, acho que eu não sei se eu tô falando muito certo essas coisas, mas não é, né, faz parte do processo, e também vai ter o Las Cosas, a Base e Cumbre, logo em seguida aí, despede da moçada e a gente, o jovem senta a música pra nós aí logo em seguida, galera. Valeu. Vamos escutar dos bandas del colectivo Buenos Aires Experimental, una de Falsos Conejos, banda a la cual pertenezco, y que esperamos poder hacer una gira por una tournée por Brasil en el mes de octubre y de noviembre. Estamos hablando la posibilidad de ir al Congreso Forado de Ello para seguir articulando todas estas acciones de integración latinoamericana. También estamos planeando, después de esa gira, continuarla en México, en Colombia. Estamos viendo si podemos hacer Perú y Centroamérica también, que un poco la idea de la gira no es solamente presentar el proyecto musical, sino reunirnos con colectivos y con productores y con artistas para digamos, seguir trabajando en el intento de armar un circuito latinoamericano. Entonces, de Falsos Conejos vamos a escuchar Estrobos, y después vamos a escuchar de una banda que se llama Las Cosas, que es una banda instrumental, experimental también, que forma parte del Buenos Aires Experimental, un tema que se llama Base y Cumbre. Agradezco a todos el espacio y mando saludos ahí al pessoal de Fora do Eixo. Ligue os pontos. Fora do eixo. A voz do circuito conectada em mídia livre. Concurso Valores Fora do Eixo. O Circuito Fora do Eixo, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, está realizando o Concurso Valores Fora do Eixo, visando a promoção de valores humanos. As categorias são Música, Literatura, Artes Visuais, Audiovisual e Outros, voltado para artistas e entusiastas do Brasil e da América Latina, em busca de descobrir e incentivar os melhores trabalhos através de premiação e divulgação em festivais independentes. As inscrições estarão abertas de 14 de julho a 28 de agosto e o candidato deve preencher a ficha disponível no endereço valores.foradoeixo.org.br. Mostre seus valores em rede. Ligue os pontos. Agora, entrando numa parte mais política do programa, a gente vai conversar com o Marcos Frank sobre o PCult e toda essa organização em volta dessas eleições 2010. Pode mandar bala, Frank. Então, beleza. Então, eu vou desenrolar, então, tá? Então, primeiro aspecto importante da construção do PCult é porque, historicamente, a proposta do PCult ele é muito bem-vinda, tendo em vista que nós somos um movimento de mobilização popular, somos um movimento na base da plataforma da sociedade civil que se apresenta politicamente. Então, o primeiro aspecto é que nós, nessa perspectiva, podemos estar e estamos colaborando demais com o desenvolvimento e amadurecimento da democracia brasileira. O posicionamento do PCult, da classe artística, a partir de um programa claro, bem construído, e uma mobilização a partir das nossas plataformas de internet, a partir das nossas habilidades nas construções das redes de relacionamento, a gente vai conseguir ter clareza na nossa proposta e um método bastante interessante de divulgar e de mobilizar aquilo que nós defendemos. Então, nesse sentido, nós estamos apresentando historicamente uma possibilidade de darmos um passo no sentido de politizar efetivamente a classe artística em torno de um programa suprapartidário, um programa amplo e restrito. O Circuito Fora do Eixo acaba vindo como apenas o catalisador do processo, mas hoje nós já estamos trabalhando muito para ampliar demais o raio de mobilização em torno do PCult. Então, num primeiro aspecto, quero ressaltar essa ideia do amadurecimento da democracia. Num outro aspecto, da politização do setor artístico. Um outro aspecto importante, na construção dessa proposta clara e sendo difundida através dos nossos veículos de comunicação alternativos, das nossas web rádios, nossas redes de relacionamento. Então, no primeiro momento, eu acho que é isso, fortalecimento da democracia e politização da classe artística. Então, na verdade, a gente vamos partir do pressuposto importante de que nós somos um movimento da sociedade civil e estamos, nesse momento, utilizando o nome fantasia de partido. Mas a nossa perspectiva de tomar parte é no sentido de tomarmos parte do que nos cabe para colaborar com a construção do todo. Então, nós não trazemos no nosso processo de construção, nem no nosso processo de mobilização, essa ideia de tomar uma parte no sentido de isolamento. Não, é a questão de a gente tomar parte com clareza do que nos cabe, a partir daí construindo as nossas propostas para que a gente possa, da nossa parte, colaborar para a construção do todo. Então, esse aspecto de ser suprapartidário é super importante e o fato de sermos partido da cultura não nos obriga, por causa do nome, repetir os fisiologismos e os vícios dessa política partidária tradicional. Então, a ideia de utilizar essa perspectiva do partido é para que a gente faça um discurso claro e ocupe um espaço político de fato. E outra coisa muito importante é que, embora o Partido da Cultura surja neste momento do ambiente da eleição de 2010, nós estamos visualizando uma continuidade do trabalho. Nosso trabalho não começa e acaba nesse momento da eleição. Ele começa, sim, muito forte nesse momento da eleição, já que a eleição é a festa da democracia. É na eleição que o cidadão comum pode exercer o seu direito de poder político real através do voto. Então, é muito importante a gente perceber que o PCult não é um partido na perspectiva do isolamento, mas é um partido na perspectiva de tomar a sua parte para colaborar com o todo. E as nossas ações não são pautadas única e exclusivamente na intervenção nas eleições de 2010. Muito pelo contrário, porque a forma como nós estamos intervindo, nós pretendemos acabar colaborando e interferindo efetivamente na construção de planos de governo. Esses candidatos, essas pessoas que estão se dispondo a nos representar na ocupação dos cargos públicos, eles precisam ter nos seus programas algo que diga respeito àquilo que nós pretendemos. Então, é muito importante visualizar essa ideia de que não é porque nós chamamos partido, nós estamos obrigatoriamente condenados a repetir o fisiologismo. Muito pelo contrário. Talvez esse nome partido, ou para mim esse nome partido, é muito mais um aspecto provocativo. Entretanto, nós temos a oportunidade de ressignificar essa ideia de partido a partir do que nós estamos praticando já. A forma como nós estamos fazendo a construção do nosso plano de governo, ou das nossas propostas, melhor dizendo, já está revolucionando e transformando a ideia de partido. Isso é um aspecto importante. Então, o que acontece? Aqui na perspectiva no partido do PECUT, a gente já está criando núcleos em todos os estados e nós temos um núcleo nacional. Então, nós vamos fazer um processo super capilarizado na base, nas bases, para conquistar a mobilização do processo. E assim a gente vai seguir numa série de ações interferindo sistematicamente no Brasil inteiro. Então, a ideia é justamente fazer uma mobilização bastante capilarizada e os coletivos do Circuito Fora do Eixo vão poder inserir na sua grade de trabalho o núcleo PECUT. E, a partir daí, nós vamos conseguir absorver organicamente esse nosso trabalho, tendo em vista que nós estamos nos mobilizando para a eleição, mas, na real, o nosso trabalho tem a ver com uma continuidade e que é isso que a gente deseja. Então, a ideia, na real, é que a gente consiga, através das nossas ações de mobilização, nós vamos chegar nos presidenciáveis, nós vamos chegar nos candidatos importantes, cada qual os seus deputados, e assim nós vamos conseguir colocar a nossa pauta. Na real, nós vamos mobilizar para, com a força da mobilização, a gente chegar com força para chamar os candidatos, para a gente chegar para conversar. Então, essa perspectiva de um relacionamento saudável, um exercício pleno da democracia, e isso só é possível na medida que a gente entenda direitinho, como nós estamos fazendo, uma construção clara do que a gente pretende. E a partir disso, nossa energia de mobilização, aí estamos abertos, maduros, para estabelecer uma relação bacana e colaborar, na perspectiva até de colaborar com os candidatos que muitas vezes não visualizam as nossas práticas, talvez até porque a gente não tenha deixado elas tão claras como nós estamos tentando deixar aqui no PECUT. Então, não tem como mais alegar ignorância em relação às pretensões ou às possibilidades dentro da cultura. Sobre o Distrito Federal. Eu trabalho dentro da estrutura orgânica do Circuito Fora do Eixo, eu estou lá trabalhando no escritório Brasília. E aí nós temos lá o PECUT-DF. E essa semana nós começamos a fazer a mobilização e nós estamos percebendo que nós estamos ganhando adepto de forma bastante rápida. E lá no Distrito Federal, além da base operacional dos pontos do Circuito Fora do Eixo, nós temos um parceiro bastante forte, que é o Móveis Coloniais de Acaju, que chegou forte nessa mobilização. Então, a semana que vem, no dia 27, nós vamos fazer a primeira apresentação pública da ideia do PECUT e a ideia da mobilização do PECUT-DF. E isso vai acontecer porque o Móveis Coloniais já está fazendo um movimento de organização de mobilização das bandas. Então, no dia 27, a gente vai sentar para conversar com várias bandas e assim a gente vai apresentar pela primeira vez publicamente essa história do PECUT no Distrito Federal. Nós estamos, sabe, lá no DF, nós estamos muito preocupados em ter uma base mobilizada bastante forte para a gente poder partir para o jogo numa boa com os candidatos e é quando a gente conseguir empurrar as nossas propostas para dentro dos programas e das propostas de governo. Tendo em vista, galera, que se a gente consegue interferir nos planos de governo, a probabilidade natural e orgânica de a gente interferir no governo a partir de 2011 é bastante grande. Não porque nós vamos fazer trocas políticas tradicionais. Não, nós estamos trocando trabalho competente, amigo. Não é porque eu sou amigo de quem não, a proposta é clara, é evidente, é bem mobilizada e assim nós vamos conseguir ocupar os nossos espaços dentro da agenda de governo a partir do ano que vem. Então nós estamos chegando forte agora, apresentando as propostas, interferindo nos planos de governo, já pretendendo fazer e interferir nas políticas de governo a partir de 2011. Então, lá no Distrito Federal, nós estamos começando a mobilização, a CUFA está chegando, já conversei com o Max, também gostou muito, e a gente já está articulando um esquema bacana para que, através da CUFA, a gente consiga capilarizar para cidades satélites, para que a gente consiga mobilizar a galera do hip-hop e, assim, ganhar força de mobilização. E, com esta força de mobilização, nós vamos trabalhar e nós vamos jogar com os candidatos, sempre qualificando o debate e procurando ressignificar essa ideia de democracia, e é disso que a democracia sobrevive, ela precisa ser ressignificada sistematicamente, e de alguma forma o PECUT trata dessa ressignificação. Para nós está sendo um aprendizado enorme de ressignificação, porque para a construção do PECUT, nós estamos tendo que internamente também ressignificar o que nós vivenciamos até hoje na história do país. Nós somos brasileiros, a gente pertence a esse todo. E nós estamos fazendo um esforço para que a gente consiga efetivamente ressignificar os nossos olhares, fazer uma proposta de partido com uma força de ressignificação e assim amadurecer e garantir o desenvolvimento da nossa democracia. Valeu, Frank. Tem mais alguma consideração final para deixar para a galera? Ah, eu queria falar mais uma coisa também, rapidinho. É uma outra coisa importante. Sabe que o PECUT vem também num momento importante porque está criando um novo estímulo dentro da gente. Sabe, todas as ações do Circuito Fora do Eixo, não só do Circuito Fora do Eixo, da galera que está fazendo produção cultural, de repente essa possibilidade do Partido da Cultura, como eu disse, muda o ponto de vista do agente cultural diante da política e dá condição para que a gente vá fazer uma política saudável a partir realmente do que a gente acredita. Acho que o PECUT realmente está sendo uma ação muito grande. E cada vez mais tendo que ter mais esse debate mesmo, ter esses diálogos e todo mundo ficar bem informado, bem conectado mesmo de tudo que está acontecendo, de todas essas articulações. Agora, daqui a pouquinho, a gente já vai chamar aí o Daniel Zen no próximo bloco, mas vamos escutar um pouquinho de música. Vai rolar agora aí o Linha Dura com a música Pensamento Próprio e daqui a pouquinho a gente volta com o Zen para continuar um pouquinho falando aí do PECUT, do Partido da Cultura. Manda bala aí no som, jovem. Ligue os pontos. Uma noite em claro, estado no escuro. Eu não sei como voltei, dei de cara com o muro. O cachorro latia, eu não entendia mais nada. Era muita parada. Sombria, eu perdi os sentidos. Me pedia um cigarro, eu não tinha entendido. A luz do quarto, perdi a visão. Não queria mais, que vida é essa mudão. De vez em quando eu olhava, pensava e lembrava. Quantas noites se foram, o tempo passava. Eu me desesperava, a cabeça rodava. Eu quero parar, sair dessa vida, mas agora não dá. Depois que ajoelhei, vou ter que rezar. Meia caixa no prato, eu vou até acabar. Envenenado na noite. Depois do avenidão, não consigo parar. Cada minuto que passa é muito mais desespero. Dá um tempo aí, eu vou até no banheiro. Lá me olho no espelho, quando volto sento logo e meto fogo no prato. Pra bater eu sou rato, enquanto isso chegado. Vê se bolo petinho, são quase 6 da manhã. Eu tô muito trincado, agora não dá. Vou ter que parar, minha língua trancou. Acho que eu vou vomitar. E aí parceiro, o que é que eu vou fazer? O cara aí está mal, será que vai morrer? Eu não quero mais sofrer. Thank you. aí foi um chegado, um ex-presidiário, e aí fissura. Pega logo esse olho, bota logo na lata. Olha a mina invernada, mas a cliente da boca tá quebrada alvorada. É foda essa vida de noia, mas eu vou escapar. Lembro da dona Maria, seu José, volte a estudar, trabalhar. A consequência tá aí, sangue bom de fé. Não tenha vergonha, peça ajuda pra dona Maria e também pro José, chama Jesus. Faz o sinal da cruz, por favor, uma luz. Quem sabe você volta a sorrir, a noia é. Pode tirar sua vida e sugá-la até o fim. No começo cê come, cê dorme, mas no final ela vem e te engole. Depois não tem não, é somente ilusão. Ela arranca da vida o que você tem de bom. Não esqueça o seu dom, saia do obscuro. Destrói esse monstro que deixa sua vida sem rumo. Ligue os pontos. Aí a gente curtiu agora, a gente acabou de curtir Linha Dura, Pensamento Próprio. E como o Charchar tinha falado, agora a gente vai conversar com o Daniel Zen, continuando aquele papo político sobre o P-Cult. Acho que ele em particular é uma figura muito interessante, né? A gente estava até comentando isso no bloco anterior, pela posição dele atualmente, né, como secretário, e ao mesmo tempo é interessante justamente por isso, por ser uma figura, né, que já está inserida, né, nesse papel político, né, formal, né, vamos dizer assim, né, além de todas as outras ações, e está inserindo nesse papel político e já está curtindo, e está apoiando, está nesse movimento com tudo, né. E da mesma forma que a gente está, o movimento em si já é um movimento que está tentando puxar cada vez mais os candidatos e outros, né, agentes políticos, né, vamos dizer assim, né, que estão aí, que vão participar das próximas eleições, né. E acho que isso é um papel muito massa, Zen, até nesse sentido, né, de que, e é um exemplo, né, para essa ação, né, do Partido da Cultura. Então, eu tô junto nessa, eu acho que não podia ser diferente. Quando a gente assume uma pública, eu acho que a gente não pode também esquecer nossas raízes, nossas origens. Eu militei muito tempo nos movimentos culturais, ajudei a produzir festival, toquei e toco até hoje em banda, tem também um trabalho que acaba ficando um pouco de lado, né, em virtude das atribuições, dos compromissos, mas um trabalho artístico que eu acho muito importante e me esforço ao máximo para não perder isso de todo, porque eu acho que é esse trabalho que permite que a gente tenha uma sensibilidade e mantenha antenado em outras coisas que não só as questões relacionadas à gestão e à burocracia pública. E quando eu digo burocracia pública, eu digo no bom sentido, né, daquela burocracia que toma bastante tempo da gente, mas que é necessário para assegurar e garantir a lisura, a legalidade, a transparência dos procedimentos de realização da despesa pública. Acho que é importante manter essa participação nos movimentos sociais, acompanhar e não interferir, né, mas acompanhar e dar contribuição na medida do possível. Eu acho que a gente, como cidadão, tem múltiplas possibilidades de dar nossa contribuição cívica, né, de exercer a nossa civilidade. Pode ser em um partido político, pode ser em uma ONG, pode ser em um movimento, em uma rede de outras entidades, ainda que você não seja filiado a uma entidade, pode ser participando de instâncias formais, né, que o Estado disponibiliza para os cidadãos, os conselhos, fóruns e câmaras temáticas nas diferentes áreas, não só na cultura. E às vezes é participando de mais de uma dessas que você consegue dar sua contribuição, né? Eu não me vejo pelo fato de estar ocupando uma posição na gestão pública hoje, me vejo impossibilitado de participar de outras esferas, de outras searas. Muito pelo contrário, eu acho que a experiência na gestão permite que a gente contribua de outras formas em outras esferas que não só a própria gestão. Então, por isso é interessante, eu estou acompanhando desde o início as primeiras conversas sobre a possibilidade de formação do P-Cult, né, e tenho contribuído na medida do possível, quero contribuir mais ainda naquilo que eu puder, né, e mobilizar realmente os candidatos a ajudar nesse processo de formação do convencimento das pessoas. É, e esse convencimento se dá não pela imposição, mas pela informação. Quanto mais informação as pessoas tiverem, e o PECULT proporciona essa informação relacionada à área da cultura, mais elas vão ter condição de fazer as suas escolhas. Né? Então é muito bonito isso que todos estão fazendo, né? Contribuindo justamente para esse ambiente informacional. E a gente vive na sociedade do conhecimento, né? Na sociedade da informação. Não é à toa que a gente está aqui pelo Skype, participando de um programa que é transmitido de rádio, que é transmitido pela web, né, e utilizando do Twitter como rede social para difundir a informação, utilizando dos sites e blogs, das listas de e-mail, das outras redes sociais, como Facebook, Orkut, enfim, tudo aquilo que é possível. Mas a gente também não pode esquecer das mobilizações e dos contatos do mundo offline. Infelizmente, hoje o Brasil ainda, acho que só 30% das pessoas, das residências, das famílias, têm acesso à internet de alguma forma, seja na sua própria casa, seja através de telecentros, quiosques digitais, pontos de acesso, ou mesmo as lan houses que proliferam nos bairros periféricos e que permitem que as pessoas que não têm condição de ter um computador em casa acessem a internet. Mas ainda assim é um acesso limitado, né? Ainda tem 70% de pessoas aí na população brasileira que não tem qualquer alternativa de acesso à internet. Então a gente também precisa ter um outro tipo de atuação, né, que não é só virtual, que é no mundo real, realizando reuniões, realizando encontros, conversando, produzindo conteúdo escrito, distribuindo isso, e realmente usando daqueles mecanismos mais tradicionais da comunicação, da nossa palavra, né, da nossa escrita, para se fazer escutar e fazer chegar em outros, através de outros canais, que não só os canais digitais. Acho que a gente consegue se apropriar de uma forma muito bonita e muito adequada dos canais digitais, mas a gente também precisa, não pode esquecer dos canais mais convencionais, né, e também utilizar deles, né, para que a gente atinja uma quantidade de cada vez maior de pessoas. Pois é, Zé, massa demais, até puxando um pouco esse link que você falou, né, dos encontros, né, presenciais, né, desse passo de linkar cada vez mais pessoas e puxar mais agentes. Como é que você acha, como é que você visualiza os próximos passos assim, do PECULT? Como que isso está funcionando até localmente? Aí, como é que está essa repercussão aí, já que você tem essa ligação com a gestão pública? Né, você tá até mais próximo, mais conectado até com a questão dos próprios, desde às vezes dos candidatos mesmos, né, das pessoas políticas, né, que estão participando do processo. E como que você visualiza isso, esses contatos aí, e a partir desses contatos, como é que você está visualizando os próximos passos do PECULT futuro, que o Mark tinha até comentado, o Frank tinha comentado antes aí, de que é um processo realmente a longo prazo, né, um processo mais futuro, né, esse Partido da Cultura, e nós estamos, na verdade, fazendo só uma primeira etapa, né, que ele tem que ser prolongado, e deve ser continuado, né, tanto pelos agentes culturais envolvidos atualmente. Fala um pouquinho pra gente. Olha, eu acho que os próximos passos, essa mobilização que está sendo feita, de difusão da informação mesmo, para que cada vez mais pessoas conheçam e entendam do que se trata, é importante, e os movimentos que estão sendo dados em cada cidade que está aderindo, né, ao PECULT também são importantes, de realizar as reuniões presenciais, identificar candidatos que já previamente já tinham essa vivência e essa experiência com a área de cultura, né, sejam parlamentares que historicamente destinam emendas para a área, sejam mesmo candidatos a cargos do executivo, que também tem uma ligação forte, acho que isso é importante. Os próximos passos acho que promover um número cada vez maior de adesões, conversar com uma quantidade cada vez maior de pessoas, apresentar as diretrizes, as propostas, o conceito do que é essa mobilização do PECULT, tentar ganhar cada vez mais adesões, né, e fazer com que seja uma mobilização bem ampla, né, bem legítima e representativa. Quanto mais pessoas tiverem entendendo e engajadas, mobilizadas, sensibilizadas, né, tocadas por essa questão, mais a mobilização tem chance de êxitos naquilo que são seus objetivos mais concretos, que é realmente carimbar o passaporte de candidatos comprometidos a cultura nos governos e parlamentos. Então, acho que esses são os próximos passos. Na verdade, amplificar essa mobilização que já está acontecendo. As reuniões presenciais, os debates dos candidatos, alguns sendo transmitidos online, pela web, alguns não, fazendo aquela reunião mais presencial. Aqui a coisa está caminhando um pouco assim, conversas estão sendo feitas, né, para apresentar às pessoas do que se trata. Alguns candidatos já demonstraram total interesse em participar de debates, em tomar conhecimento mais profundo das propostas, né, do PECUT. Até manifestações aí no Twitter, né, de pessoas curiosas, querendo saber do que se trata, pessoas ligadas a candidaturas, querendo entender o que é. E aí a gente vê que o movimento está realmente cumprindo seu papel, né, instigar as pessoas, né, despertar o interesse para um assunto estratégico, né, mobilizá-las e sensibilizá-las para isso. Legal demais, massa demais, hein? Acho que o papo é isso mesmo. Vamos dar continuidade aqui, né? Só um momentinho, por favor. Vamos dar continuidade aqui. Muito obrigado, assim, pela sua participação, por esse que a agenda aí é complicado, né? Mas queria só dar um despede da moçada mesmo, agradeço mesmo a participação do programa, foi bem esclarecedor. E um diálogo bem aberto, assim, muito massa, e muito obrigado. Dá um tchau e pega uma sada aí. Valeu, Flávio, valeu, Anny, valeu pra galera, o Marcos, a galera que participou, o jovem, todo mundo, Paula, eu queria dar os parabéns para vocês, né, que estão campando essa luta aí, que foi muito bonita, especial do programa Fora do Eixo, toda a galera dos coletivos do Circuito Fora do Eixo, por aí que compraram logo de cara essa briga, né, essa batalha, e estão ajudando a mobilizar outras entidades e outros atores, outros sujeitos de outras linguagens, né, não necessariamente ligados ao circuito. Eu acho que a beleza do Percute está nessa multiplicidade mesmo, nessa diversidade, nessa pluralidade. E quero dar uma atenção para todo mundo. É um prazer estar aqui, não é mesmo que essa agenda apertada, mas é uma satisfação poder interagir dessa forma. Corri lá no outro compromisso, lá no seminário sobre arqueologia, e voltei correndo aqui para pegar vocês aqui no ar, para poder dar essa participação. Muito feliz, muito honrado mesmo. Massa demais, Neo. Obrigadão. Vamos continuar aqui então nosso programa, moçada. Espero que vocês estejam gostando. Web Rádio Fora do Eixo. Tá rolando aí. Agora temos vamos seguir aqui com o próximo bloco. A gente acabou de ter esse papo bem legal, né, com o Frank, com o Daniel Zen, sobre o PECUT. Vocês estão vendo que é uma ação bem extensa, né, e que envolvendo vários agentes culturais do país todo. Acho legal a galera ficar ligado, e vamos proliferar isso daí, que é uma ideia muito massa. Tem que pulverizar a informação mesmo e colocar mais gente, né, nesse processo todo, né. Agora a gente vai dar vamos continuar aí falar com esse diálogo nosso, bem legal. Vamos falar um pouquinho sobre os congressos regionais, né, que vão começar a rolar aí do Fora do Eixo, né. E a gente chamou aqui agora o Fernando, né, o Jatobá, poder conversar com a gente um pouquinho sobre os congressos regionais lá do Centro-Oeste, né. Fernando, você tá na linha aí, dá um oi pra moçada, boa noite. Opa, boa noite. Seja bem-vindo, né, a Web Rádio Fora do Eixo, ao Ligue os Pontos, né, essa transmissão nacional que a gente faz aí. E agora dá uma palavrinha pra gente, vamos falar um pouco sobre o Congresso Regional do Centro-Oeste, né, como é que tá aí a organização do Congresso e quais desafios vocês estão enfrentando aí, galera, como é que tá esse processo aí, que acho que acredito que vai ficar bem massa. Vamos lá. Boa noite mais uma vez, queria agradecer aí o convite, caí meio que de paraquedas, assim, a Lenícia me empurrou aqui agora, mas o coletivo Esquina aqui de Brasília é o anfitrião, né, do congresso. Nós somos um coletivo muito recente, a gente tem algumas dificuldades aqui na cidade ainda, mas estamos em constantes reuniões com Cuiabá, que é a nossa regional, né, aqui no Centro-Oeste. E a gente teve um problema agora dentro do coletivo, que saiu muita gente, então a gente está na fase de reestruturação ainda, E a ideia de se fazer aqui em Brasília, aqui, não só Brasília, aqui no DF, né? O congresso veio depois de uma conversa com o pessoal que no Centro-Oeste a gente tem 3 coletivos que são do DF, então facilitaria muito se a coisa acontecesse aqui. Hoje a gente tem o coletivo Esquina, o coletivo Bloco e o coletivo Cultia, são os 3 pontos fora do eixo aqui no DF. E aí em conjunto a gente já teve uma reunião, nós 3 conversamos, vamos fazer aqui mesmo, tem como, e já está rolando planilha para saber quantas pessoas vêm. A gente já entrou em contato com todos os nossos parceiros, restaurantes para alimentação de todo mundo, e junto com a Lenícia lá do Cubo eu estou mexendo no projeto, a gente está levantando como que vai ser o formato da coisa toda direitinho. A gente ia fazer o nosso congresso no PNUD, já que o congresso fora do eixo está rolando um projeto muito grande, muito forte, né, com o PNUD, que é aquele esquema do Mostre Seu Valor, só que a gente teve uns probleminhas, então provavelmente não vai rolar mais lá. Então eu estou correndo lá na UNB para ver se eu consigo uma sala que a gente possa fazer. O local ainda está meio que em aberto, até sexta-feira eu vou fechar isso tudo direitinho. A gente está na correria forte aqui. Legal demais. Tô vendo que esse corre-corre, esse correr atrás das coisas é bem complicado, mas sempre tem uns percalços. Faz parte mesmo, assim, desse nosso dia a dia, né, de produção. E sempre tem essas coisas pra gente enfrentar, mas tenho certeza que vai rolar e vai ser massa. De qualquer forma, mesmo com esses percalços, como é que tá aí a previsão da programação? O que vocês estão planejando, né? E como é que tá as expectativas aí mesmo, de participação mesmo da galera, todo mundo vai comparecer, né? Como é que tá aí na regional essa movimentação? A gente vai receber, todos os estados disseram que vão mandar, a gente tá com... A gente deve estar recebendo aí umas 30 pessoas, pessoal do Bigorna, Cubo, Pequi, Goiaba, Brejo, Fósforo, mais o Esquina, Bloco e o Cultia. E, se não me engano, tem um coletivo novo no Mato Grosso também que vem já para se inteirar da coisa, para entrar mesmo como ponto fora do eixo. A gente vai ter as oficinas, GTs, né? Os assuntos serão economia solidária, tabela de serviços, construção de uma rota dentro do Centro-Oeste e falar também sobre a nossa rede social. E vamos ter os grupos de discussão com convidados e palestrantes, isso ainda está em aberto. Tem que... A gente, como está rolando esse lance muito forte com o PNUD, a gente deve convidar alguém do PNUD para participar também do congresso, para falar um pouco mais dessa parceria com o PNUD, o que vai acontecer, falar do projeto em geral. E vamos falar também sobre... Vai ter um grupo de discussão sobre o Escritório Brasília, que está surgindo aí com o Frank e a Fernanda aqui, tocando o negócio. E a gente está com a ideia de colocar também alguma coisa relacionada ao MINC, pegar alguém do MINC, algum convidado ou do MCT, para dar uma palestra, para a gente conversar, para a gente estreitar relações, né? Já que aqui em Brasília é a capital política, né, do país, então a gente tem que aproximar um pouco mais desse pessoal. E o congresso aqui deve rolar, a gente está com um probleminha de datas aí, mas deve rolar dias 4, 5 e 6 de agosto. E a gente não pensou em fazer nenhum evento no final, porque a correria é muito grande e eu não consegui nenhuma casa aqui pra gente fazer evento. Mas se rolar um evento, a gente deve tentar fazer em Anápolis, que é aqui pertinho com o coletivo Pequi. E eles já tinham conseguido. O congresso ia ser lá e a gente puxou aqui pra Brasília porque pela logística seria mais interessante. Legal demais. Massa, Fernando. Aqui, acabamos de ter uma... Temos um momento... Outra participação aqui para poder até te ajudar, já que você comentou que caiu de paraquedas. Acho que a pessoa que te jogou de paraquedas, na verdade, vai aparecer aqui agora. Lenícia. Lenícia, opa, boa noite. Tudo jóia? Boa noite, tudo bem, galera? Boa noite. Demais. Seja bem-vinda. E aí, é o seguinte. Obrigada. Eu já estava falando um pouquinho aí sobre os desafios, né, que ele estava tendo aí na organização mesmo do congresso. Como é que estava a programação e essa mobilização dos coletivos, mas acho que tem uma coisa muito importante, né, dos congressos, dos regionais, é justamente essa ligação dele com o nacional mesmo, com o Congresso Nacional, né? Isso. E com a inserção dos novos pontos e tal, como é que está esse trabalho por aí e como é que essa... Como é que trabalham, vocês trabalham isso aí no regional? E como que está essa participação mesmo dos coletivos? Quem que está a possibilidade de entrar? Como é que está esse processo aí, Lenice? Fala um pouquinho para a gente. Bacana, Flávio. Então, as etapas dos congressos regionais já foi um up que a gente deu do congresso, né, para esse ano, o que foi muito significativo, que é o momento que a gente vai ter para os coletivos se alinhavarem regionalmente e ir trabalhando essa pré-produção, inclusive esse pré-planejamento, a gente já chegar no Congresso Nacional bem melhor configurado, né? A gente aprimora tudo, já tendo essas etapas que vão estar fazendo com que cada região foque no Congresso, trabalhe esse período aí pensando no Congresso, então a gente vai conseguir ter uns resultados bem mais satisfatórios, sem dúvida, chegando ao Nacional. Não só essas etapas seletivas, mas o up que a gente deu em termos de sustentabilidade também, né? O Congresso lá no Jambolado, a gente conseguiu ter um projeto aprovado para o Congresso esse ano, visando uma parceria, inclusive, permanente aí, ou pelo menos por um longo período, com Cultura e Pensamento. Então a gente chega aí nesse Congresso de uma forma bem madura, estabelecendo reuniões de planejamento com o Chimbo, que é o cara da Economia Solidária Nacional, e não só da Economia Solidária, um puta professor de planejamento, que a gente ganhou aí nessa parceria com Massa Coletiva. Então a ideia dos congressos regionais se encaixa muito bem com essa ideia de crescimento que a gente tem para o Congresso, que é a nossa maior instância deliberativa e de participação aí entre os coletivos da rede, né? O momento onde a gente trabalha o nosso planejamento, trabalha os nossos conflitos, supera eles, tem um 360 graus aí para cada realidade territorial. Então, os congressos regionais vão vir para potencializar isso. E acho que no Congresso Regional Centro-Oeste, o desafio primeiro é o desafio para todo mundo, né? A gente conseguir viabilizar, fazer uma produção colaborativa presencial, sair desse campo virtual que a gente trabalha cotidianamente, já é um grande desafio aí para a gente. E a gente resolveu, desde o início das discussões do Congresso Regional Centro-Oeste, tá tentando tirar a ação de um festival, de um grande festival, de uma produção onde o coletivo anfitrião acaba sempre ficando mais desgastado ali com a logística e com a produção e não consegue participar tão ativamente dos debates. Então a gente tentou equilibrar aí essa sustentabilidade com esse planejamento e está focado mesmo nesses nossos 3 dias, que não é muita coisa, para a gente estar trabalhando todos os temas pertinentes e que a região, particulares da região também, para a gente estar caminhando com os coletivos da regional cada vez melhor para chegar no Congresso Nacional e ter essa interlocução com os outros coletivos de uma maneira mais bacana, né? Como o Fernando falou, eu peguei essa última falazinha dele, realmente Brasília foi um ponto estratégico, a gente primeiro pensou em Anápolis, né, porque estava tudo se configurando mais fácil ali, mas depois a gente conseguiu trazer para Brasília e enxergar um momento propício aí para a gente estar discutindo essas questões políticas, inclusive a estruturação do Escritório Brasília, que é algo que está pautando bastante a regional, o projeto do PNUD. Então a gente está mesmo nessa perspectiva política, alinhavando os coletivos do Centro-Oeste para a gente fazer um Escritório Brasília ter o seu objetivo e suas metas atingidas de uma maneira bem bacana. Acho que mais ou menos isso, né, galera? Pois é, massa mesmo, Lenice. O papo é esse mesmo, né? Fernando, quer completar aí nessa fala? Como é que você tá aí? Não, acho que a Lenice conseguiu resumir bastante tudo que a gente tinha para falar. E acho que é só isso mesmo. E quem quiser a nossa programação tá bem, né, Fernando? Voltado para isso, a gente tem agenda com o PNUD, agenda com o MINC, MCT. Tá trabalhando essas parcerias que a gente já vem trazendo há algum tempo, né, ali de Brasília, o próprio APL, o Projeto de Arranjo Produtivo Local com o MCT. Sim. Então fazer com que esses projetos se amadureçam para ser essa tecnologia que a gente vai estar exportando para toda a rede mesmo, de uma maneira mais eficiente. Assim. E os GTs, né, que a gente vai estar focado bastante na moeda solidária, e não só na moeda em si, mas nesse método de organização coletiva, que a gente percebe que tem muitos coletivos na regional Centro-Oeste, muitos coletivos novos, com pouca gente ainda. Então, realmente, é o momento da gente organizando essa estrutura de cada coletivo para a gente ter aí um cenário bem sólido da regional, né? Outro enfoque, além da rede social também, que a gente vai estar trabalhando no nosso GT, é a nossa rota de circulação regional, né? Que Minas, São Paulo já estão trabalhando nessas turnês e nessas rotas, e a gente sente que a Regional Centro-Oeste pode estar fazendo uma trajetória bacana, envolvendo inclusive o Norte com maior facilidade. Então esse é outro, esse ponto de circulação é algo que a gente vai estar trabalhando bastante no Congresso. Uma outra coisa que eu fiquei sabendo numa conversa com o Max Frank agora também é que ele está aproximando a CUFA, nosso congresso, para ver se a gente consegue puxar a galera para já começar uma conversa com eles. Sem dúvida, Fernanda. É uma ótima isso também, que está bem dentro da nossa realidade. Inclusive o PECUT também, né, que já tem diretriz nacional para todo o congresso regional ter o PECUT. Para a gente da Centro-Oeste, Brasília, pensando nessa perspectiva política mais ainda, e a CUFA vem total alinhavada com o projeto do PECUT com a gente. Aqui em Mato Grosso a gente tem uma parceria muito bacana e a tendência é a gente estar expandindo. Em Brasília também, com o próprio APL, já tem ali o grupo da Ceilândia com o hip hop, que está se alinhavando cada vez mais com a rede. Então, sem dúvida, aí vai ser um momento muito bacana da nossa regional também. Massa demais, gente. Lenice, só um lance que é legal. Diga. Que eu acho massa, que é a questão também do como é que está esse lance desse vez, né? Com os congressos regionais estarem bem integrados, assim. Ok, Flávio. Então, a gente estava colocando como esse processo de criar os congressos regionais vai fazendo com que os coletivos vivam o congresso mesmo, que é uma puta ação prioritária da rede, com muita... Então, a galera já vai se familiarizando, se empoderando do discurso, se empoderando da produção. Então, tudo isso vai fazendo com que a coisa realmente tenha um sucesso muito mais garantido, né? Quando o momento do congresso mesmo nacional é lá em Uberlândia, no Jambolada, seja fruto de todo esse trabalho que a gente já vem fazendo desde quando a gente escreve o projeto para o Cultura e Pensamento, buscando recursos para ele acontecer, pensando no seu formato, na metodologia, já vai envolvendo aí uma pá de gente, não só dos coletivos, como pontos parceiros que estão aí integrados e mobilizados para essa produção colaborativa. Então, acho que os congressos regionais vêm só para selar isso mesmo e deixar a coisa cada vez maior. Eu acho que é muito importante, além desse momento mesmo das particularidades, para já levar mais mastigado para o Congresso Nacional e a gente ter aí essas trocas de tecnologias cada vez mais saudável, né, e fazendo com que a gente antecipe muito dos programas e dos projetos que a gente tem que botar para frente. Então, acho que o congresso desse ano vai estar arrebentando mesmo, a gente vai dar mais um 360 e mais uma mudança de paradigma aí para a rede, que vai ser importantíssimo para todo mundo. Legal demais, Anissa. Moçada, infelizmente vamos dar uma fechada nesse papo, acho que está bem legal. Acho que já deu para a galera entender muito bem assim, como é que é importante os congressos, né? E sim, como está essa articulação, está bem interessante aí na Centro-Oeste, na regional de vocês. Muito obrigado pela presença dos dois. Tenha uma boa noite. E obrigada a vocês. Aí, galera. Muito massa. E isso, valeu, é galera. Nóis. Obrigado a vocês. É nóis, moçada. Gente, pessoal da rádio, nossos ouvintes queridos, vamos agora de música aí para frente. Vamos seguir com o Brown Ha, né, com a música Essa Rotina, e com o Novas Coloniais de Acaju, com a música Pra Manter ou Mudar. Manda balé aí, moçada. Solta os jovens, só pra nós. Ligue os pontos. Let's go.

As inscrições estarão abertas de 14 de julho a 28 de agosto e o candidato deve preencher a ficha disponível no endereço valores.foradoeixo.org.br. Mostre seus valores em rede. Ligue os pontos. Salve, salve, Fora do Eixo. E estamos aqui agora para ter um outro bloco aqui, muito legal, com o Paulo César, do Orumilá. Agora falei certo? Acho que agora eu falei certo. Tá certo. Programa Entre Pontos, estamos aqui, galera, com o Paulo do Orumilá, para trocar uma ideia um pouquinho com ele sobre essa articulação, né, dos pontos fora do eixo com os pontos de cultura, né, que é muito importante, é um momento muito interessante, até propício, né, por todo o momento político que a gente está passando. Paulo, dá uma boa noite para a moçada, seja bem-vindo. Boa noite a todo o grupo Fora do Eixo, né, todo o movimento. É, realmente está sendo um prazer conviver aí com essa rapaziada, né? Beleza, Paulo, seja bem-vindo. Mas e aí, vamos lá dar uma palavrinha pra gente sobre como é que tá essa articulação entre os pontos fora do eixo e os pontos de cultura, como é que tá esse processo rolando. É, foi uma feliz coincidência, né, durante a teia estadual aqui de São Paulo, nós estávamos entrando, o Massa Coletiva também, e até para a questão regional, ficamos no mesmo grupo de discussão, eu e Dudu. Acabamos nos elegendo para coordenação da macro-região de Ribeirão Preto, Barretos, Franca e a Central, que inclui São Carlos, e houve uma afinidade fantástica, né? Marcamos a primeira reunião da macro aqui em Ribeirão Preto, partindo do princípio de, né, do marco zero, né, de começar uma forma de organização que se desse pelos próprios pontos, né, que na verdade a eleição nossa enquanto coordenadores não se transformasse numa hierarquização de posições de pessoas ou de pontos de cultura sobre outros, né, já que estávamos todos aí com os mesmos objetivos e está dando certo. A partir daí, criamos o Entre Pontos e estamos caminhando já para sexta edição, né? Entre os pontos de cultura e o Fora do Eixo. Tivemos o prazer de participar agora o mês passado em Bauru, né? Lá com a Isis, com vários grupos do Fora do Eixo, e está sendo uma experiência fantástica de troca. Nós somos um ponto de matriz africana, já, né, de tradição oral, e conviver com essa rapaziada antenada aí na internet, né? Até ontem eu bati um papo com o Dudu, falei, pô, descobri esse tal do Skype aí, ó, tô modernoso, né? Que eu nem sabia mexer com isso. Ontem que o Dudu me deu um toque esses dias aí, falou, compra um aparelhinho, um microfone e tal, que a gente fala aí, né, o Fora do Eixo tem uma tradição aí em bate-papo através do Skype. E tá sendo muito legal essa troca. Legal demais, Paulo. Acho que justamente, acho que você acabou, meio que até sem querer, dando até um bom exemplo justamente desse, como é que funciona, esse contato, o que esse contato propicia, né? Justamente uma troca de tecnologia, né, da onda do trabalho do Fora do Eixo mesmo, né, de como que a gente trabalha, como é que são as nossas e as ferramentas que a gente utiliza, né, e o trabalho de vocês, né, que é como você estava até comentando, né, que é um, que tem essa matriz cultural africana, né, tem esse trabalho, né, e como é que funciona isso um pouco. Isso até acho interessante isso, porque com todo esse trabalho voltado para essas raízes, como isso gera uma diversidade cultural muito interessante, né, entre esses grupos, né, e os coletivos. Como que que você acha disso? Como que isso tem funcionado aí? E quais são as atividades, né, que vocês estão desenvolvendo até nesse sentido? E com o próprio Massa, né, com essa parceria aí que gerou aí, quais os frutos que estão rolando? É, a diferença é o que nos enriquece, né? Ela não pode se transformar em discriminação e nem hierarquização de uma melhor que a outra. A diferença é fantástica, né? Já pensou todo mundo igual, que droga que seria o mundo, né? Então, acho que a riqueza está sendo essa e o respeito entre os grupos, né? Entre as várias manifestações, entre os vários saberes, né? Está enriquecendo muito esses encontros, né? E não dá para você pensar ponto de cultura enquanto movimento sem o conhecimento e o reconhecimento de um ponto com outro, né? E sem essa troca de saberes e fazeres, que é o que o Entrepontos está proporcionando a todos nós. E como é que estão essas atividades aí do ponto de cultura mesmo, Paulo? E como é que tá, já funcionou o Entrepontos? Como é que está o evento mesmo em si, esse processo todo? E com o Márcio ajudando, o que vocês estão conseguindo articular aí de legal aí dessa relacionamento que vocês criaram aí? Então, o último nós tivemos em Tirapina, tivemos em Cananéis, tivemos em várias cidades aí, com isso já é o sexto, deveria estar acontecendo já um outro agora no próximo final de semana, mas foi cancelado pela organização do ponto que ia nos receber, que é a de Araraquara, né? E estamos marcando uma nova data. E nós temos uma proposta que é aí uma caminhada aí que nós demos o nome de Ofoná, né? Em Yorubá significa fazer encantamento nos caminhos, né? Que é uma visitação aos pontos de matriz africana, entre o Orumilá e o Massa Coletiva, aí aos pontos de matriz africana do estado de São Paulo, fazendo essa troca e já pensando, né, num evento do Fora do Eixo que vai ter em São Carlos e está convidando todos esses pontos aí para a participação, né? Eu já recebi um convite para participar do Congresso Fora do Eixo em São Carlos, que me deixou bastante honrado, né, de poder conviver um pouco mais de proximidade com Fora do Eixo. E dia 12 também estaremos lá em São Carlos com apresentação de dança afro-percussão e um grupo de rap aqui do Orumilá, que é o Família Pedra Negra. Então, o que tem mais imediato, que nós estamos articulando, é isso. Já tem um blog também, né, do Entre Pontos. Legal demais, Paulo. Muito massa essa ação de vocês. Acho que eu já tive um pouco dessa experiência recente aqui em BH de conviver com algumas pessoas de pontos de cultura, né? Acho que justamente igual você falou, né, não existe essa relação, né? O ponto de cultura não pode existir sem ter essas articulações, né? Com outros movimentos, com outras pessoas dando esse espaço. Você até mencionou a questão do blog. Você já tem o endereço do blog para divulgar aí para a moçada? Já tem um local para a galera procurar? Entrepontos.br, wordpress.com. Massa, legal demais. Entrepontos.br. Pontos.br, wordpress.com, né? Isso, já tem lá algumas fotos, o Dudu me passou ontem, né? Uhum. E já tem algumas fotos lá do festival do Fora do Eixo, lá em Bauru, da convivência, porque eu, além dessa essa troca artística, né? Tem uma troca da arte de viver, né? Que é viver em conjunto. Então, o Entre Pontos tem dado essa possibilidade. Quer dizer, além das apresentações artísticas, da discussão cultural, ele proporciona aí uma convivência de dois dias entre jovens, idosos, portadores de várias manifestações culturais, né? Uma vivência mesmo no mesmo espaço, né? Isso também tem sido fantástico. Uma das grandes riquezas tem sido essa troca aí de vivência. Pois é, acho que é bem isso mesmo que você está comentando sobre o papel dessa convivência mesmo. E acho que a gente tem realmente os pontos de cultura têm realmente esse papel de fazer esses links e trabalhar, né, trabalhar mesmo até com a sociedade civil. Porque se você pensar, né, acho que as duas formas de organização, né, tanto nós, por exemplo, como do Fora do Eixo, né, e os pontos de cultura, Né? O Fora do Eixo nasce da sociedade civil, né? Nasce de uma mobilização da sociedade civil, mas os pontos de cultura já são mobilizados pelo governo, né? Através dos editais. Né? Acho que tem uma questão que acho que é interessante justamente isso. Como organizar, né, a sociedade civil, esse papel dela, né, dentro da cultura, a partir do trabalho, desse trabalho dos pontos, né, dos pontos de cultura. Né, que eu acho que é exatamente isso que está acontecendo. Né? É, o espírito de ponto de cultura não seria bem esse, na verdade. Quando nós lançamos o ponto de cultura aqui, o Célio Turino esteve aqui, até tive a oportunidade de dizer para ele que o Estado reconheceu um ponto de cultura que já existia antes do programa Ponto de Cultura existir. Né, que nós temos 30 anos de atividade, 16 de CNPJ, e nunca tínhamos participado de nenhum edital. Né? Já tínhamos uma participação aí em conselhos de cultura, desde a primeira Conferência Nacional de Cultura, quer dizer, uma foché que abre o Carnaval de Ribeirão Preto há 16 anos. Né? Quer dizer, eu tinha uma série de atividades. Então, eu entendo que o espírito do ponto de cultura deveria ser reconhecer, né, um reconhecimento do Estado, dos pontos que já existiam, independente da política dos pontos de cultura. Acho que isso que facilita e facilitou assim, essa atividade do Arumilar, do Massa Coletiva e de outros grupos que já vinham fazendo cultura, já eram pontos de cultura antes desse reconhecimento pelo Estado, né? E continuamos nos entendendo enquanto sociedade civil. E atuando enquanto sociedade civil, né, simplesmente houve o reconhecimento do Estado daquilo que nós já fazíamos. Né? Quando inverte a roda, e a gente sabe que tem alguns pontos realmente, quer dizer, coloca primeiro no papel, se eu ganhar, o que eu vou fazer com isso, aí foge do espírito do que seria, né, do espírito que cria o programa de pontos de cultura. Não é verdade? Esse é o meu entendimento. Concordo, plenamente. Acho que eu falo isso mais no sentido de... Eu falei isso mais no sentido do ponto de cultura já criar esse link, né, com o governo, né, com o governo, independente até da questão que o Gosto comentou, né, falando da origem mesmo dos pontos de cultura, mas concordo, realmente, é um momento de reconhecimento mesmo do Estado. E o que não pode é os pontos de cultura, né, se sentirem parte do Estado, né, ou assumirem papel de Estado, né? Aqui no estado de São Paulo, nós somos da Comissão Paulista, também tivemos um embate recente com alguns pontos que queriam regrar a Comissão de Ponto de Cultura, criando um estatuto, regimento, presidente dos pontos de cultura, e acabamos trombando frontalmente com esse posicionamento e impondo que, se há um entendimento que ponto de cultura é movimento cultural, é movimento social, não caberia essa hierarquização e nem essa forma de estruturação da comissão, não? Legal demais. Aí é papel do Estado, deixa o Estado ter presidente, ser tesoureiro. Os pontos de cultura têm que ter autonomia e se organizar da forma que eles entenderem que devem se organizar, porque essa questão de organização por macro, que é outro paradigma que nós acabamos rompendo também, porque havia uma organização ditada pelo Estado em que os pontos têm que se organizar dentro da sua região. Né? E o Entrepontos está rompendo com isso, quer dizer, de Ribeirão Preto e São Carlos fomos fazer encontro em Cananéia, está lá nos extremos, né? Fomos fazer em São Luís de Paraitinga, né? Fomos fazer em Bauru, que é outra região. Então a coisa se dá muito mais por afinidade ideológica do que de trabalho, do que pela imposição do Estado, que você tem que se organizar e conviver com as pessoas que eles acham que você tem, né? Pode plenamente, justamente. Acho que tá uma ação bem legal e esperamos que cada vez mais se consiga expandir isso daí. Acho que a gente agradece aí a sua presença, Paulo. Acho que foi bem esclarecedora mesmo. E que bom que está rolando essa ligação mesmo entre os pontos de cultura, né? Acho que eu vivo até uma realidade aqui em BH que às vezes eu não vejo isso tanto, mas a gente está começando a articular isso nesse sentido e espero que cada vez mais o exemplo de vocês prolifere aí Brasil afora e todo mundo tome isso como um exemplo mesmo, né? E como uma ação, né? Opa, eu que agradeço aí a possibilidade de estar falando aí, né? Com Minas, né? E com os ouvintes aí, eu tenho um irmão que mora em Uberlândia, né? Então, de vez em quando eu vou lá comer um pão de queijo. Ai, que massa, legal demais. Pois é, muito obrigado, viu, Paulo? Na próxima vez, obrigado e um abraço a todo mundo aí de Minas e a todos os ouvintes aí do programa. Valeu, Paulo, aquele abraço também. Outro, tudo de bom. Vindo a São Paulo, faço uma visita aqui a Ribeirão. Pode deixar, é nóis. Legal. Mas, moçada, foi esse papo aí, foi o papo com o Paulo, né, falando um pouco sobre os pontos de cultura. Futuramente acho que vai ser legal, a gente vai conseguir falar em outras edições com outras pessoas, né, desse projeto Entre Pontos, com outros pontos, e falar um pouco mais dessa ação, que eu acho que realmente, como vocês podem escutaram, é um exemplo mesmo, né. Vamos mandar bala aí no programa, vocês vão escutar um pouquinho de música aí, descansar de mim um pouco, né, e vamos ouvir um pouquinho aí do Leptospirose, que é até o tópico do nosso próximo e último bloco. Vão ouvir duas músicas seguidas aí. A primeira chama Política, e a segunda, que eu tenho que comentar que tem um nome muito bom, como várias do Leptospirose, Resposta Dadaísta, canção similar de um outro disco de rock desta banda. Elas sempre me deixam muito feliz. Vamos lá, galera, espero que vocês curtam o som. Manda bala aí, solta o som jovem pra nós. Ligue os pontos. Estamos de volta, moçada. Curtiram aí o som do Leptospirose, espero que vocês tenham gostado. Acho que tivemos um probleminha técnico aí, mas tá rolando de boa. Web Rádio Fora do Eixo no ar, programa Ligue os Pontos, programa nacional produzido pela galera da rádio do Fora do Eixo. O senhor Jovem Palourosa está comandando o show aqui por trás dos bastidores. Espero que vocês estejam gostando e estejam ligados aí nos blocos até agora. Hoje é um programa muito político. Né, tivemos alguns probleminhas aí, a Anne, a co-apresentadora aqui comigo, deu uma saída, mas acho que ela tá de volta aí, né, Anne? Dá uma outra moçada aí, tá na escuta? Oi, conseguir voltar. Vamos ver por quanto tempo. Massa, massa demais. Aí, Anne, manda bala, já que você voltou, volta com estilo e com toda pompa. Manda bala e abre esse último bloco aí pra nós aí, que vai ser bem legal. Massa, então. A gente vai conversar agora com o Kiki. Vamos falar do leptospirose, né? Vamos conversar sobre o compacto REC e todas as coisas que estão rolando, o trabalho da banda, tudo que ele tem para falar pra gente. Vamos lá, Kiki, tá ouvindo? Tô aqui sim, bicho. E aí, tudo bem? Tranquilo, e você? Massa. Massa, Kiki, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Flávio. Boa noite, jovem, meu ídolo. Ele é ídolo de todos, tem certeza. O cara que chama jovem, né? Pois é, cara. Tem que ter muito estilo pra isso daí. Mas manda bala, Kiki. Fala um pouquinho pra nós esse trabalho aí da banda, esse novo trabalho aí do Leptospirose. Esse disco aí, na verdade, ele não é novo, né? É um relacionamento. Ele foi lançado em 2008 pela Laja Records, Caveira da Força Discos e Enéas Bomba Records, né? Foi gravado lá no Rio de Janeiro, no estúdio Tambor, do Rafael Ramos. Teve uma produção, assim, muito bonita aí, cara. Gravado só com os amplificadores gigantes aí. E é um disco que eu gosto bastante, cara. As músicas bem cruas, rápidas, nervosas e meio nonsense aí. Acho que é isso. Legal demais. Amplificador gigante é sempre bom, velho. Sempre é uma inspiração ter eles por perto, assim. Eu curti, escutei, curti muito o CD, achei bem legal a onda curtinha das músicas, e tem uns riffs bem marcantes, e acho ótimos os títulos das músicas, eu realmente acho são muito bons. É, o mundo é rápido. As músicas são rapidinhas e os títulos são enormes, né? É que o mundo anda veloz e muito complexo, né? Pois é uma deformação, né, cara? Total isso. Fazer as coisas, né, bicho? Mas aqui, como é que tá esse... Tem agora, fala, Anne, puxa aí mais um pouquinho pra nós aí, vamos lá. Cara, a gente tá prestes a gravar um novo disco aí, a gente deve estar com... O nosso primeiro disco tinha 15 músicas, esse acho que tem umas 18. A gente consegue gravar umas 27 dessa vez. Sei lá como que vai ser o esquema, mas a ideia é lançar só em MP3, em vinil, o próximo álbum aí, cara. O Juninho. Não sei se é soltando agora, o Juninho, baixista do Ratos do Porão, que vai produzir aí. Acho que vai ser bem legal esse disco novo, cara. Então aí, fazer 10 anos de banda esse ano já, né, cara? Tocando bastante aí, diversão total. É uma estrada bem legal, né? O pessoal que quiser, né, baixar o Compacto REC do Leptospirose, compactorec.wordpress.com. O Kiki, deixa eu te perguntar, como que tá rolando aí os trabalhos, tipo, edit cultura, aula de música, cena de Bragança? O edit cultura é uma OCIP que a gente tem aqui, né, que funciona no casarão da Sociedade Italo Brasileira, onde a gente organiza uma série de atividades aí, há uns 7 anos, mais ou menos. Tem um cineclube lá dentro, tem um escritório e um porão muito doido lá, onde dá pra fazer show. E... é um lugar, pô, a Edit Cultura é um lugar bem... bastante movimentado aqui na região. Rola bastante show de segunda-feira, show de terça-feira. A gente nunca teve preconceito com data. E... a gente acabou se aproximando bastante do Fora do Eixo por causa disso também, dessa necessidade de fazer shows de dia de semana, né? A aula de música, eu tenho uma escola, né? Uma escola de música chamada Jardim Elétrico, eu e o baixista do Leptospirose, a gente é sócio lá, e a gente ensina punk pra molecada, né, cara? Ensina a molecada a tocar uns rock maneiro aí, tenta passar toda essa questão aí da música independente, do faça você mesmo, como que funciona o lance de você ser se autogerir, coisa e tal. E a gente também dá aula numa outra escola particular, aí lá tem umas guitarras, umas baterias, uns baixos. E é bem divertido essa história aí, cara. Muito massa esse de vocês abraçarem os shows, assim, vários dias da semana, sempre que tá rolando e tal. Eu ia te perguntar, nossa, que eu esqueci, putz. Vai contando mais aí de Bragança. Ah, agenda, como que tá a agenda esse mês de agora? Do Leptospirose? Isso. Cara, a gente não tá tocando porque o velhote já casou. Dei um parabéns pra ele aí. Tá na lua de mel aí. Que massa. Felicidades. Depois de 7 anos morando com a namorada dele, ela virou esposa agora. Viraram marido e mulher. Vergonha na cara, né, cara? 7 anos, né? Morando junto. Não é namorando, não. 7 só morando junto. Então a gente não tá tocando esse mês. Mas em agosto e setembro vai ter bastante show. Pouso Alegre, São Paulo, Belo Horizonte. Vai ter até um show na Verdurada, vai rolar o Transborder, não sei se tá divulgado isso aí já. Mas vai ser um mês legal. E até aqui em Bragança vai ter um show que é muito maneiro, que rola bienalmente. Se chama Leptospirose, Sings My Generation e Outros Hits. Que é um show que a gente faz só de cover, assim, que é muito doido. The Who, Rolling Stones, Beatles, Dead Kennedys, Black Flag, Ramones, só uma banda da hora. Legal demais, cara. Aqui, fala um pouquinho pra gente. Até só adiantando, você comentou do Transborder, que realmente o lançamento, você até perguntou se a gente divulgado, o lançamento vai ser amanhã, oficialmente. A gente tem uma Noite Fora do Eixo aqui, que vai lançar toda a... Não tem erro, não. Mas inclusive vocês já apareceram, a gente até utilizou, né, que vocês tinham aparecido com a data no MySpace, a gente utilizou aqui, fez até uma promo aqui pra galera meio que achar as bandas, quem que já tinha data no MySpace e tal, de algumas das atrações. Foi bem legal, inclusive um dos ganhadores até ficou bem feliz até, porque ele é fãzaço de vocês, curtiu demais, deu super parabéns, achou muito foda, assim, que vocês vão vir, e vai ser um show do caralho, tenho certeza. Mas aqui, como é que foi agora? A gente tava até lembrando aqui. Fizeram uma turnê na Europa, não foi? Foi. E como é que foi essa turnê lá? Parece que tem até a história de um doc aí, né? Que tem com essa turnê. Como é que funcionou esse processo aí? Essa turnê foi uma verdadeira desgraça, né, velho? Como assim? Por isso que virou documentário, né? A gente já foi lá para o conjunto de música rock merda. A gente foi lá para fazer 27 shows em 27 dias. Mas no nono dia de viagem, a gente sofreu um acidente gravíssimo lá, cara. Tinham dois caminhões, assim, numa autopista fazendo uma ultrapassagem. E eles bateram entre si. A gente tava atrás, socando animal. Todo mundo se machucou. Viemos embora para casa mais cedo. O Mozinho, da Laja Records, guitarrista do merda, quebrou a quinta vértebra, ficou internado lá, uma cara, com o pescoço torto, tudo. Assim que a gente chegou nessa viagem, eu escrevi um livro, que chama Guitarra e Ossos Quebrados, que conta essa história, e essa semana foi lançado o DVD Breaking Brazilian Bones e New Up Tour, Quebrando Ossos Brasileiros em Turnê Europeia, que foi dirigido pelo Binho Miranda, que tava viajando com a gente, e pelo japonês, baixista do merda. E tem um monte de... o dia inteiro lá, nós na van, falando palavrão, cagando em banheiro sujo. Deu censura 18 anos o DVD. É meio isso. Eita, massa demais. Deve ser bem, vamos dizer assim, artístico, né? Vamos dizer assim, engraçado ao mesmo tempo. Mas que legal, tô ansioso pra ver esse doc, assim. A gente vai ser bem massa, assim. Acho que fica. Nós vamos levar pra BH aí. Pois é, ó, tô doido pra assistir. Legal demais. Nossa, ouvindo sobre essa tour que você tava falando, seria trágico se não fosse cômico, né? Pelo amor de Deus, quebrando ossos. Então, É bem isso mesmo. Hoje a gente dá risada. Na hora foi meio sinistro, mas hoje a gente dá risada. Se acidentar nunca é fácil, né? Ah, mas essa estrada é meio... Sempre tem uns percalços mesmo, né, cara? E... Acho que o grande lance é aquela velha história, né? É, vocês conseguiram, no meio disso tudo, por exemplo, esse processo todo complicado que vocês estavam passando, vocês conseguiram gerar ainda um fruto bom, foi lançar esse documentário, tá? Que tornar isso um outro produto, assim, da banda, um outro produto legal, né? Pra divulgar e pra realmente ter esse momento e ver que era um momento importante, queiram, queiram, pô, era uma tour lá fora, né? Uma tour grande, massa. Que independente de percalço, até pra galera ver mesmo o trampo de vocês, até pra superar, né, todo esse trampo, todo esse trabalho, esses problemas que vocês tiveram, né? Não, lógico. A gente não se arrepende de nada, não. Até pensa seriamente em voltar o ano que vem aí. Ai, total, massa demais. Mas, então, agora, hoje em dia na estrada a gente tem o fator esquilo. Neguinho vai viajar com a gente, neguinho não aguenta mais. A gente anda a 80 por hora na ida e 60 na volta. Passar uma bicicleta, né? Um cachorro, um caminhão, e aí vocês já viram, né? Nossa. Uma viaginha de 40 minutos dura 2 horas e meia agora. Mas é da hora. A gente curte um som maneiro, né, meu? Aí você bota o som lá no carro, lá se diverte, né, cara? Massa demais, cara. Estamos ansiosos pra ver realmente vocês indo pra BH. Espero que vocês terminem esse problema, né, da lua de mel aí agora, né, e vocês voltem com tudo, né, esse intervalo, né, das atividades, né, para as atividades matrimoniais, né, que queira ou não queira faz parte também da vida de todo mundo em algum momento, né, mas muito massa, brigadão, Carlos, queria só agradecer mesmo a presença de você, você dar um tchau aí pra galera, né, muito obrigado mesmo, assim, pelo papo, espero que vocês tenham gostado, e eu tô achando que o realmente agora esse lançamento do Compacto Rec vai ter uma repercussão legal, nós estamos divulgando bastante por aqui, tem uma galera curtindo mesmo, a galera curte o tipo de som de vocês, e tá tendo uma resposta bem interessante, até fizemos, já rolou até a resenha também aqui no blog também do Pegado, Luciano, que vocês conheceram, né, que é do N. Foi bem engraçado, por sinal, uma resenha que eu curti demais ler. Não sei se vocês já olharam, se vocês já viram. Tô feliz. Pois é, acho que foi bem massa, assim. Nossa, acho que capturou bem o espírito, assim, do trampo de vocês, né? Da estética toda. Mas brigadão, valeuzaço pela noite e pela participação. Manda um tchau, um oi pra galera e é nóis. Valeuzaço, velho. Tamo esperando vocês aqui em BH em setembro. Vai ser do caralho. Yeah, valeu. A gente tá feliz, muito feliz aí com o lance do Compacto Rec, tem dado uma repercussão muito foda aí, poder na internet, né, muito cruel, eu às vezes deixo passar reto, né, cara, hoje até eu precisei escrever um artigo para uma escola que eu dou aula aí, eu falei só de tecnologia e tal, é uma coisa que a gente tem que usar cada vez mais, e eu preciso escrever bem na cara, que nem Skype eu tinha para fazer isso aqui hoje, né. Daí, mandar um abraço aí pro Carlão, que recebeu aqui na casa dele para agitar esse lance, e principalmente pro meu amigo Luiz Natividade, cujo apelido é Estagiário, que mais uma vez ele provou, porque o apelido dele é Estagiário, que ele estava escutando o programa do Independência ou Marte lá, acho que ele fez o download do Independência ou Marte, estava escutando lá, achando que era ao vivo, então vou mandar um abraço pro Estagiário, que mais uma vez mostrou que merece essa alcunha. Muito bom isso. Muito bom. Legal, valeu, obrigadão. Valeu, Kiki. Obrigado pelo espaço aí. Ah, valeu você, Kiki. Obrigada. Alô. Mais uma vez, superando todos os perrengues, né? O pessoal na tour superando perrengues, a gente aqui na Web Rádio superando perrengues também. Total isso, total. Gente, faz parte do trampo mesmo. Vocês podem ver que acho que o processo é esse mesmo, é de construção em conjunto e superando essas adversidades, né? Vocês viram até o Papa zoando, o cara zoando o estagiário. Acho que o processo todo é esse mesmo. queria agradecer mesmo todo mundo, até o convite aqui hoje para estar apresentando e estar tendo esse papo legal com a galera. Dia 4 de agosto, estou sendo intimado pelo senhor jovem aqui para relembrar todos vocês, 4 de agosto tem mais, esse programa do Liga Espontos, que é uma atuação bem massa, né, nacional, e é uma articulação que a gente consegue fazer via Skype, usando toda essa tecnologia aí que a gente tem acesso e consegue viabilizar. Eu espero que vocês tenham gostado. Anne, manda dar umas palavrinhas aí pra galera pra gente encerrar essa noite, que foi bem legal. Queria agradecer poder participar novamente do Liga os Pontos. É sempre muito legal. A gente literalmente soa frio, né? Acontecem muitas coisas. Acho que tudo que tem que acontecer rola nessas duas horas, mas sempre é uma satisfação assim, enorme participar de todas as ações do Fora do Eixo, e Ligue os Pontos é uma delas, que deixa a gente mais próximos, né? E eu gosto muito dessa oportunidade que a gente tem aqui no Fora do Eixo. Espero estar ouvindo no dia 4 de agosto, se a internet cooperar, se o jovem deixar. E é isso aí. Programa Ligue os Pontos. Parabéns. Valeu. Boa noite, moçada. Tudo de bom. Valeu, Char Char. Muito obrigada. Prazer foi todo meu. Segunda vez que a gente se encontra aí por net. Você monitorou no Fora do Eixo Extremo, que foi bem massa também. E, bom, galera, é isso aí. Boa noite pra todos. Jovens, bonitos, saudáveis de todo o Brasil que estão vendo a gente do Fora do Eixo. Espero que vocês tenham gostado. Hoje foi uma onda bem política, mas foram todos discursos bem legais. Eu só gostaria muito é que no futuro a gente conseguisse mostrar para vocês todos os perrengues que a gente passa aqui durante o programa, que são duas horas no escuro, bem legais, na verdade, mas apesar de tudo isso, a gente faz acontecer e a coisa está aqui e está rolando. Boa noite para todos, valeu, estamos conectados, estamos juntos. Abraço. Rádio Fora do Eixo apresentou Ligue os Pontos. Todo circuito conectado ao vivo.